muitos tentarão, poucos vão conseguir, muitos vão morrer e a guerra não vai ter fim. Vejo pessoas sem fé perdidas no abismo da vida, muitos perderam tudo mesmo deram a volta por cima. Aonde vai chegar o poder da ousadia? Na ambição, irmão, começou nossa agonia. Tentei mesmo sabendo da possibilidade, corri até umas horas, mesmo assim cheguei tarde. Seja você querido, mas que um vencedor. Sei que a miséria é o motivo da nossa dor. O pesadelo continua, faz a tua e vai na fé. Orai e vigiai, seja o que Deus quiser. Erga a cabeça, lute como um guerreiro, porque ficará de pé. Os fortes verdadeiros, o mal te seduz, o inimigo arma um laço. Amado, sua lojinha, seus parceiros, seus contatos. Seja na capital, no 011 dos moleque, ou no interior, vários loucos da 17. Desigualdade da vida, não ataquei, perdi o jogo. De que vale jogar se nosso sonho tá morto? Vem desde o começo aos escuros, dia de hoje. Homem suicida, faz bomba e derruba a torre. Pintaram as calçadas de verde e amarelo, mancharam nosso sonho, recomecei do zero. Chega de tormento, chega de chorar, chega de dizer, parceiro, que não dá. Sei que é capaz de vencer o seu medo. Eu me libertei, acordei do pesadelo. Sei que caminhar é lutar sem ofensa. Às vezes é melhor esperar com paciência, longe da malvadeza, pensando positivo. Na fé de Deus, irmão, SZS, equilíbrio. Eu faço uma prece, de nós Deus não esquece. Humildade e respeito, parceiro, é o que fortalece. No mundo cheio de maldade, saiba caminhar. A todos um só julgamento, pode acreditar. Eu faço uma prece, de nós Deus não esquece. Humildade e respeito, parceiro, é o que fortalece. Muitos cairão, mas tu não cairá. Na vida tudo tem seu tempo, basta acreditar. O demônio que é mal pra você, que é mal pra mim, tente evitar, parceiro, antes que chegue o seu fim. Trilha sangrenta, violenta e ruim, sobrevivendo, sangrando, agonizando sozinho. Jogado, perfurado, ninguém se importa por ti. Com sangue jorrando, essa não foi de festim. Máquina do mal, produzindo maldade, trabalhando a humanidade, não se entrega à verdade. Mas seu próprio inimigo é você, que não faz questão de entender que a maldição virá. Aí eu quero ver, muitos vão tentar se matar, mas não vão morrer. Assim se diz escrito no Apocalipse. Alegria interrompida pelo momento triste. Final dos tempos se aproximando, Jesus voltando. Sistema zona sul e equilíbrio conscientizando. Vale informando, mostrando a verdade, tentando resgatar do peito o que restou de bondade. Mas de sangue já começa o bang bang. Troca de tiros entre BM e traficantes. Dois bota preta mortos por balas traçantes ao redor. Acertaram o menor estudante. Foi atingido, o moleque foi ferido, foi baleado, foi morto por tiro. É, somente Deus e Jesus de Nazaré te livra dos tormentos, assim que é, na fé. Assim que é, fé, na fé, na fé. Eu faço uma prece, de nós Deus não esquece. Humildade e respeito, parceiro, é o que fortalece. No mundo cheio de maldade, saiba caminhar. A todos um só julgamento, pode acreditar. Eu faço uma prece, de nós Deus não esquece. Humildade e respeito, parceiro, é o que fortalece. Muitos cairão, mas tu não cairá. Na vida tudo tem seu tempo, basta acreditar. E aí, Edinho, você tem a me dizer desse mundo louco? Fé em Deus, basta acreditar. E que você tem a me dizer da família que se opõe e dispõe das necessidades da vida? Fé em Deus, basta acreditar. No eco da bala, a morte que vaga, Satanás bate palma, padre que prega a palavra, mas vaga pra dar pra molecada. Falsos profetas surgindo, julgamentos a mortos e vivos. Logo mais seguindo, profecia se cumprindo. Pastores, pecadores que utilizam o nome do Pai em vão. De arte com mansão, viajando de avião, não. Quando Jesus voltar pra resgatar os escolhidos, pra levar ao paraíso prometido. Vai ser difícil, mas muitos nem se importam com isso. Covarde foi traído e suicidou-se do edifício. difícil, mundo perdido, a te clamo, ó Senhor, rocha minha. Seja meu escudo, meu ponto de vista, me guia na sabedoria em cada dia, longe da ira que me revolta quando vejo demônio controlando a polícia. É, inimigos contra a periferia. Ó Senhor, que a paz possa reinar um dia. Eu faço uma prece, de nós Deus não esquece. Humildade e respeito, parceiro, é o que fortalece. No mundo cheio de maldade, saiba caminhar. A todos um só julgamento, pode acreditar. Eu faço uma prece, de nós Deus não esquece. Humildade e respeito, parceiro, é o que fortalece. Muitos cairão, mas tu não cairá. Fé em Deus, basta acreditar.